Boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 760. A pouco mais de 48 horas do aniversário do clube, esta noite de segunda-feira falamos da atualidade leonina e, obviamente, do encontro com a Bençade na passada sexta-feira. Antes disso, dar aqui as boas-vindas ao nosso painel habitual, João Castro, boa noite e seja bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir e que vão ouvir e ouvirem todo o mundo, porque isto é visto em todo o mundo. E, portanto, estamos realmente a 48 horas do aniversário do Sporting e do próprio jogo do Sporting. Exatamente. Pedro, boa noite para ti também. Bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos vão ouvir e ver. Vamos a isso. E cá estaremos para mais um programa. Ainda antes de avançarmos, deixar aqui um agradecimento especial aos nossos patronos do Sporting 160. Contamos neste momento com 123 patronos, a todos eles o nosso obrigado. Para quem quiser fazer parte deste Patreon do Sporting 160, basta ir a patreon.com/Sporting 160. O Castro tem feito por lá as manhãs do Castro e com muito sucesso. Queiram ouvir os passarinhos com ele próprio, ele estará sempre pronto para vos dar as notícias matinais da atualidade leonina. Antes ainda de passarmos ao jogo e ao programa propriamente dito, deixar também aqui uma nota de que temos um grupo no Discord que conta quase com 200 membros e que está aberto a todos aqueles que quiserem fazer parte dele. No nosso Twitter e no nosso Facebook temos também os links disponíveis para esse mesmo grupo. Vamos então depois também partilhar novamente para todos aqueles que queiram fazer parte aqui desta discussão que tanto traz ao universo anime. Vamos então ao programa propriamente dito, agora que dei todos os recados. Antes de falarmos do jogo, a semana ficou marcada pela despedida, se assim quisermos dizer, de Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu que se lesionou no treino da passada quinta-feira, salvo erro, e que os jornais avançaram logo com a despedida por lesão destas mesmas situações, digamos assim. Num vídeo emotivo, o Central do Sporting agradeceu e indicou que vai estar sempre a torcer por nós. Pedro, no comentário do Castro, o Castro já falou sobre isso mesmo, portanto vou começar por ti. Mathieu vai fazer efetivamente muita falta ao Sporting. Sim, Mathieu é um jogador, quer dizer, agora terminou a carreira, mas era um jogador absolutamente fantástico, que passou por aquele período que todos nós já estamos muito habituados no Sporting, ao início, porque era velho, porque era não sei o quê, porque era lento, porque era nuísta, aquelas coisas todas Um diploma, digamos assim. aqueles defeitos todos que se colocam nos jogadores e que muito rapidamente deu uma resposta. E eu quase que posso dizer que, na minha opinião, o Mathieu entrou na galeria dos grandes defesas, dos defesas notáveis do Sporting, que já era ocupada por Luizinhos, André Cruz, Marco Aurélio, que ainda aqui recentemente esteve. Os dois até. Não só, exatamente, tiveram os dois, não só pela qualidade em campo, como também depois por tudo aquilo que é aquelas qualidades que se vão ouvindo e que de jogadores que partilharam com ele e que dizem que efetivamente é uma peça importante dentro de campo, nos treinos, e mesmo fora, passou com uma classe incrível por tudo o que se passou no Sporting nestes 2, 3 últimos anos, entre Alcochetes e coisas demais. O Mathieu passou. Não há entrevistas dele a falar mal do clube, não há, pá, uma qualidade absolutamente incrível, ao ponto de muitos de nós, não serei o único a dizer isto, e questionarmos a possibilidade de ficar cá. Dá uma sensação que isso é quase impossível. O Mathieu quererá regressar ao país dele, quererá também começar uma outra vida, seja aquela que for, até pode ser ligado a um clube de futebol, mas quererá outro, se calhar continuar a sua vida. Mas é um jogador incrível e é engraçado. E tenho quase a certeza que irá acontecer, provavelmente. Muita gente tem-nos pedido para trazer o Mathieu cá, relembro que nós só podemos trazer alguém ligado ao Sporting, se o Sporting nos autorizar, e eu sei que nesta altura não nos autorizam, porque ainda recentemente pedimos uma pessoa do futebol profissional que nem era jogador e não foi autorizado, e nós compreendemos, estas coisas são assim mesmo, não há aqui, mas eu diria que o Matia um dia, se vier aqui ao Sporting 160, que eu acho que poderá acontecer, nem que seja depois de deixar o Sporting, fará provavelmente uma entrevista ao nível do Marco Aurélio, daquela enorme qualidade que Marco Aurélio demonstrou aqui quando falou, como também já tinha acontecido com o André Cruz, curiosamente, dois defesas centrais não só muito bons em campo, como também na forma como falam e na forma como incentivam as novas gerações, e portanto é uma perda a lamentar, obviamente, no sentido em que vamos deixar de ter um grande defesa central, um grande jogador, um grande senhor. Olha, e no azar de uns, abrem-se oportunidades para outros, seja para o Eduardo Quaresma, sejam até para os Gonçalo Inácio, seja para os jogadores que, estou a falar de dois que recentemente renovaram pelo Sporting, e portanto é assim as coisas, não é? Como se costuma dizer, no azar de uns abrem-se oportunidades para outros, e é o que está a acontecer neste momento para esses jogadores, e vamos esperar que tudo possa correr pelo melhor. Exatamente. Castro, com a saída do Mateo e com a chegada de tanta gente da formação, achas que vai fazer falta aqui a voz da experiência no centro da defesa? Ah, claro, claramente que vai fazer falta, Mateo, o Pedro já resumiu, portanto não vou estar aqui a repetir. Antes de começar, só para mostrar a minha t-shirt da Soccer Billy. Ok, só para mostrar aqui. Ainda não estava atualizado com a Mariana. Okay. Eu pus a foto dela ontem, também no Twitter. É essa que tu tens, exatamente, é essa. E, portanto, mostrar realmente esta grande t-shirt e agradecer ao João da Soccer Billia pela, obviamente, pela t-shirt, que é fantástica, e hoje na rua fez aqui um sucesso. E em relação à tua questão, Mariana, é muito fácil responder, é essa. Nós precisamos realmente fazer uma mais cliente, juventude e experiência, não é? Mas mais do que juventude e experiência, eu acho que é que temos de fazer uma mescla da qualidade. Vamos voltar ao tema, portanto, não vale a pena ter só aposta na juventude ou na experiência, o que interessa é ter qualidade, tenha ele 17 anos ou tinha 37. Isso é que eu acho que é o mais importante. E, portanto, respondendo à tua questão, e o Pedro já referiu que o Mateo provavelmente até quer ficar em França, no país dele, eu acho que o Sporting vai ter que ir ao mercado buscar um central com muita qualidade, apesar de termos o Gonçalo Inácio também canhoto para jogar naquela posição, ou o Ivanildo, que pode jogar a pré-época, não se esqueçam do Ivanildo. Mas é verdade que se não cumprirem na pré-época, ou se a Mourinho achar que é necessário ali um acrescente de qualidade, vamos ter que ir ao mercado para o lado esquerdo. Portanto, toda a experiência é bem-vinda, mas logo que venha com qualidade, não é? Porque não podemos ter a experiência de Gezé ou a experiência de Bolasi e não nos adiantar nada. Portanto, não é pela experiência que nós vamos lá, é mesmo pela qualidade, e é isso que nos preocupa, porque, repara, ainda há pouco terminou o jogo do nosso rival, e vi muitos sportinguistas, obviamente, já a pensar e respondendo aqui ao Abel do segundo lugar e tudo, mas a verdade é que nós conseguimos medir esta época desastrosa do Sporting, porque mesmo com o rival a perder tantos pontos, ainda estamos a 9, se ganharmos na quarta-feira. Portanto, é como podem ver, sem qualidade não há vitórias, não há títulos, não há realmente Champions, e portanto é isso que nos apraz já tentar fazer rapidamente 3 ou 4 aquisições de qualidade, tenham eles experiência ou não, porque se forem buscar jovens com qualidade, eu não me oponho, portanto não há problema nenhum, Mariana. Portanto, é aquilo que nós... Agora, também tinha uma coisa, Mariana, e aqui a Sheila está aqui a referir-se, qual há de sair? Não é só contratar, é a espinha dorsal da equipa também deve ser mantida, não se esqueçam disso. A base das bases tem que ser mantida. Falando aqui em bases também, o Sporting mesmo sem Mateo, sem Acuña e sem Vietu acabou por ir vencer a Bessade, neste caso será sempre, e desculpem-me a observação, será sempre o Bolonenses, na cidade do futebol, apesar de ter trocado de nome, obviamente nós compreendemos todas essas questões, mas acabamos por ir vencer por 3-1. Pedro, o João já falou disto no Patreon, já fez aqui um apanhado daquilo que pensa sobre o Rubén Amorim, a forma como de facto fez crescer a equipa. A verdade é que aqui há um mês ou 2 meses, se calhar nós não pensaríamos que o Sporting fizesse jogos com alguma qualidade, não digo com grande qualidade, porque a grande qualidade continua a faltar, mas com alguma qualidade de futebol, sem Vieto, sem Acuña e sem Mantier. Sim, e continuam a ganhar, e eu acho que isso é o ponto mais, é o ponto mais positivo neste momento, são as vitórias que o Sporting está a conquistar, é a forma como o Ruben Amorim tem encarado cada partida, não só até no pré e no pós cada jogo, nas conferências de imprensa, e esse é sem dúvida é o ponto importante. Não, eu não entro em euforias, fico sempre muito contente por estas vitórias, mas não entro em euforias. Nós já tivemos este ano não, mas já tivemos recentemente o famoso Kaiser Bowl, também ganhamos não sei quantos jogos seguidos e tivemos isso tudo. Agora, para mim, vamos ver, será diferente se eventualmente o Sporting começar a aproximar-se ainda mais do Benfica e a coisa aí mudar um bocadinho de figura. Porque a verdade é que o Sporting está a jogar absolutamente sem pressão. Aquela questão de que ainda no outro dia se falava do Twitter, já não sei quem é que disse, os jogadores de Sporting jogam sempre sob pressão. Epá, claro que sim, já sabemos disso. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando tu entras em campo a saber que tens um objetivo e que não podes falhar, e não é a mesma, e podes agora na quarta-feira, claro que toda a gente quer que o Sporting ganhe, mas sabemos que se perder ou empatar não vai ser grande diferença, não vai sair daquilo. Claro que, provavelmente, esta quarta-feira já vais entrar um bocadinho mais com a pressão acrescida, porque, como o João estava a dizer, ficamos a 9 pontos. 9 pontos e uma ida à Luz. Que a verdade é que a última jornada é na Luz. Não deixa, eu próprio não sei. Sim, eu estou a contar a ganhar os dois jogos, portanto não me parece que seja esse o problema. E sem sofrer golos nos dois. Agora, a questão... Agora, a questão que muita gente tem colocado é se estamos a jogar bem, não estamos a fazer, não há aqui exibições, já fizemos alguns bons primeiros 45 minutos, foi no jogo, já há dois ou três jogos, já não me lembro qual foi o jogo, fizemos uma primeira parte muito interessante, talvez o Tondela, exatamente, estávamos ganhados já no intervalo, correto, depois aqui com o Bolonense também fizemos, a verdade é que sem jogar muito, mas reagimos ao gol sofrido, viramos, marcamos três golos, e rapidamente ficamos confortavelmente a vencer. Agora, há ali jogadores que não têm qualidade para continuar no Sporting, há jogadores que vão precisar de crescer muito. O Sporting tinha na equipa Quaresma, Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Wendel, Plata, Giovane Cabral, Nuno Mendes. A equipa do Sporting era uma equipa muito jovem. 22. A média de idade era de 22. Exatamente. Repara, estamos a falar Quaresma, Matheus Nunes, Wendel, Plata, Nuno Mendes e Giovane Cabral. Tudo ali, gente muito jovem. Depois tinhas Ristovski e Sporar. Curiosamente, vi muita gente. Pá, não sei, eu quando digo muita gente, vi muita gente. Esta expressão do vi muita gente, para que se perceba, que parece que muita gente no Twitter, que é onde normalmente, embora também haja no Discord, mas normalmente onde eu estou mais vezes durante o jogo é no Twitter. E é aí que vejo muita gente a comentar. E realmente vi ali muita gente a falar do Ristovski, colocar em causa. E quando foi o golo sofrido, só colocaram a culpa em Ristovski, quando na realidade é do Ristovski, é do Quaresma, é de um conjunto de jogadores que falhou ali. Que falharam ali, mas o Ristovski até acabou por fazer um golo, e é um jogador com alguma experiência dentro daquilo que nós temos, e portanto... Não fez um golo, fez a assistência para o golo do Giovanni, eu disse golo, não, fez a assistência. E portanto, se Ruben Amorim vai pôr a equipa a jogar melhor, eu diria que poderá, e esperemos que sim, mas também tem que ser uma equipa, exato, falta aqui o veterano Max, o guarda-redes na baliza, também não esqueci dele, claro que para isso terá que ter uma equipa feita por ele, que não é neste momento, terá que preparar, nós entretanto já sabemos que o calendário, o mercado de agosto, a proposta que a FIFA fez é a abertura dia 3 de agosto a 25 de outubro, parece-me um período exageradíssimo para o mundo, para a altura que se vive neste momento, e portanto para nós, enquanto, enfim, a questão de se vai vender muito ou pouco, não sei, mas significa que nós vamos ter que ir ao mercado para fazer contratações cirúrgicas, vamos apostar na formação, e é a partir daí que eu diria que o Ruben Amorim poderá, obviamente, ser mais avaliado, porque agora tudo que venha de extra, é mesmo isso, é um extra, porque isto ninguém estava à espera que, mesmo tendo custado 10 milhões, que ele fosse agora, sabíamos que era terminar a época, fazer o melhor possível, eu acho que está a fazer o melhor possível, o Sporting desde que o campeonato retomou, se não é a equipa que fez mais pontos, andará lá próxima, e tem, e portanto, tomar a nós fazermos estes últimos 5, 6 jogos na primeira parte antes de pararmos o campeonato, que era quase ao contrário, tínhamos quase tantas derrotas como vitórias, e portanto, vamos ver o que é possível, e eu acho que esse é o ponto mais importante, preocuparei mais quando apresentarem a nova equipa, quando o planeamento for bem feito, e scoutings, essas coisas todas, e aí é que cá estaremos, tal como nós avisamos no início desta época para o que se ia passar na época atual, e a verdade é que as pessoas depois podem dizer, ah, mas agora já só estamos a 9, porque este é provavelmente dos campeonatos mais fracos de sempre da Liga Portuguesa, que eu me tenho a memória dos grandes, que eu tenho a memória dos três grandes, de certeza. Não era preciso ser-se uma grande equipa ou jogar-se com alguma qualidade para ser campeão. Hoje em dia, jogando com alguma qualidade, seríamos campeões com facilidade, porque o nível exibicional dos três grandes, já não digo do Sporting, mas dos dois que estão a lutar pelo título, é fraquíssimo. Oh, Mariana, deixa-me só referir aqui um aspecto importante. Eu vi aqui alguns comentários, e também o Pedro referiu, e também vi no Twitter, obviamente, que andamos muito por lá, que é o seguinte. Muita gente fala que Kaiser também começou assim, como o Ruben Amorim, com muitos aliados e tudo. Mas, meus amigos, vamos parar um bocadinho para pensar. Kaiser tinha Bas Dost, Bruno Fernandes, Rafinha e Nani. Chegou até Nani. Portanto, reparem, estes quatro jogadores... Era diferente. Estes quatro jogadores inseridos no equipa de Ruben Amorim, imaginem o nível que subia, obviamente, a qualidade do Sporting. Eu não acho que estamos a jogar com muita qualidade, atenção. Nós estamos a ser mais eficientes, principalmente, estamos a defender melhor, estamos a ser mais organizados, a equipa está mais coesa, e estão, sobretudo, o Ruben Amorim está a apostar em todos, ou seja, está a existir uma organização, e os jogadores estão com o Ruben Amorim porque já perceberam que quem trabalha é que joga. É só isso, não estamos a jogar com mais qualidade, estamos a ser realmente mais efetivos, mais eficientes, mais organizados, dentro daquele sistema, obviamente, e por isso temos aproveitado alguns jogadores, isso é o aspecto positivo para o Ruben Amorim, e tem potenciado alguns. Agora, não comparem, por favor, o início de Kaiser com o Ruben Amorim, porque eu só referi 4 jogadores, mas eu vou referir outra vez, Rafinha, Bastos, Bruno Fernandes, Nani, nesta equipa, e se calhar tínhamos algumas goleadas, não é? Se calhar também tínhamos algumas goleadas pelo caminho. Exatamente, João, era precisamente neste ponto de comparação entre o Kaiser e o Amorim que eu iria pegar e que tu já pegaste muito bem. Portanto, falo-te de Jovane Cabral. Jovane, que tem sido aqui uma explosão de energia neste Sporting, em todos os jogos que fez desde que regressámos, marcou um golo, mas ao intervalo acabou por sair lesionado. Achas que isto é uma preocupação para Ruben Amorim? Não, acho que é uma lesão que não é preocupante, foi mais se calhar precaução, estávamos a ganhar 3-1, se fosse se calhar um jogo decisivo ele teria continuado, mas sim, o Jovane tem sido um expoente máximo da equipa, tem aproveitou bem a paragem e apresentou-se bem fisicamente e com vantagem em relação aos colegas e adversários, e depois também é outra vantagem, é o treinador realmente acreditar nele, não se vê tapado por Jezés e Bolasis desta vida, não é? E portanto, obviamente, aumenta a capacidade psicológica do jogador e a motivação, e realmente Jovane nesse sistema está a brilhar, está a conseguir ser eficaz, principalmente nos golos também, também nas assistências, apesar de ainda ter muito para melhorar, principalmente na decisão e em alguns aspectos do jogo, a verdade é que dá jeito ter um Jovane nesta forma, nesta altura, porque realmente tem feito a diferença. Espero que seja para continuar, obviamente. Hoje vêm as notícias que Fernando Santos poderia estar a observar. É mais que justo, embora acho que seja difícil entrar assim de caras na equipa principal da seleção, mas é mais que justo que seja observado, porque realmente tem muita qualidade. E antes que digam que ele é de Cabo Verde, Jovane jogou um jogo particular pelo Cabo Verde, foi jogo oficial, e a FIFA nesses casos costuma deixar que o jogador jogue para outro país. Portanto, fica já também a resposta, se aparecesse aqui algum comentário. Mas é verdade que Jovane tem uma coisa que tem um remate, tem três coisas que podem levá-lo, por exemplo, a um campeonato inglês com sucesso, que é a explosão, obviamente, o poder físico também, a capacidade de choque, e depois o remate, tem um remate muito potente. às vezes pode até pedir mal o tipo de remate, mas a verdade é que é assim, é um remate potente e, portanto, pode no futuro realmente vir para a Inglaterra, depois obviamente passar uma boa fase no Sporting, porque é um jogador que é raro encontrar estas três características. E no outro dia estavam a falar no Twitter, a dizer, ah, não gostam deste tipo de jogador, querem jogadores mais finos, com mais classe, tipo Bernardo Silva e tudo, mas a verdade é que também são precisos estes jogadores. E eu vou dar um exemplo, a Adama Traoré do Wolves. É força pura, como o Jovane, é a capacidade de explosão, é depois também a capacidade de remate. E, portanto, de vez em quando são necessários esses jogadores. No futebol não há só uma maneira de ganhar. Exatamente. Pedro... Mariana, deixa-me só dizer uma coisa. Em relação ao Jovane, como alguém brincava com muita... Com muita piada no Twitter no outro dia, esperemos é que o Jovane não marque só golos em estádios com estádios vazios, não é? Portanto, certo. Esperemos que isso não seja tipo uma, sei lá, um ato divino e que ele só com os estádios vazios é que marca golos, vamos ver. Não, mas, sim, e ele que vem, e olha, já agora vem na sequência da minha próxima pergunta, é que nós estamos numa fase do Sporting tão dispar daquilo que tem sido até agora, que até nos mandam repetir penaltis e até nos marcam penaltis para que o Sporting possa efetivamente marcar, exatamente. Diz-me uma coisa, tu tens visto diferenças a nível de arbitragem desde que a Liga regressou, ou não? Olha, vou-te ser sincero, eu só tenho visto praticamente os jogos de Sporting, não tenho visto os outros jogos e não tenho acompanhado a não ser os jogos de Sporting. Nos jogos de Sporting, eu acho que estas coisas, haverá umas arbitragens melhores, outras piores, voltamos sempre à mesma questão, não é por uma arbitragem ser melhor, ou duas, ou três, ou quatro, que a coisa vai mudar, a coisa precisa de um bocadinho mais de profundidade, precisa que seja alterada. E eu aproveito até para dizer aqui uma coisa que se calhar nem íamos falar, mas não queria deixar de a referir, eu tinha aqui se calhar para uma nota final, mas até acabo por entroncá-la aqui. A verdade é que nós precisaríamos de alguma revolução no futebol português a vários níveis, e uma delas, pelo menos a dois grandes níveis, uma revolução por um lado na parte relacionada com as entidades organizadoras, com os agentes que estão no desporto, sejam eles os dirigentes, os treinadores, precisávamos de os árbitros, os delegados, precisávamos de trazer aqui alguma confiança, porque a verdade é que sempre que alguém... Oi? Pedro? Pedro? Acho que a internet do Pedro... O Pedro começou a falar das entidades portuguesas de futebol e elas cortaram-lhe o Pedro. Mandaram-me logo abaixo, nem me deram logo. Tempo. É máfia. Isto é máfia, está poderosíssima. Eu falei, só comecei a dizer que isto não estava bem. Foi logo. Já voltou, não já? Já voltou. Não, eu sei o que é, eu já vos disse, eu neste sítio tenho aqui, é aqui um dead spot, aqui de vez em quando a net vai abaixo aqui, pronto, já foi, já me deve voltar aí mais. Mas era preciso, a esse nível, primeiro... Exatamente, como diz o Abel, estava aqui a homenagear o Zé, portanto eu caí, sou eu agora que tenho que cair, um grande abraço para o Zé. Olha, mas para te dizer que, por um lado, a nível organizativo, a nível dos agentes esportivos, era preciso uma revolução muito forte no futebol, era preciso que alterasse radicalmente e se acabasse de uma forma, não digo total, mas que se desse um passo decisivo para acabar com isto que nós temos assistido. Já não vou falar da questão da justiça em Portugal, aí fica para outras entidades, não é o futebol que tem que resolver isso, estou a dizer coisas do futebol, e depois há uma segunda parte que me parece clara, e que esta semana ficamos a saber algumas coisas que me parecem claramente preocupantes, que têm a ver com a parte dos nós, adeptos, aqueles que, e estamos aqui três, que costumamos ir ao futebol, tu em Lisboa e muitas vezes fora, eu e o João mais fora e algumas vezes a Lisboa, mais fora no sentido aqui jogos fora do Sporting e fora de casa. E a verdade é que nós ficamos a saber a questão do cartão do adepto, e anda-se a confundir tudo, e parece que de um momento para o outro acha-se que aquele cartão do adepto vai resolver todo um problema que está relacionado com adeptos e violência no desporto, e estão a confundir tudo. Há violência no desporto, que a resolvam, que coloquem os criminosos na cadeia, que façam o que quiserem, há aqueles que não estão minimamente interessados em ver o futebol. Não os confundam. É como todos aqueles, como nós, que gostamos de ver o futebol no local onde são os grupos organizados, seja aquilo que for, e que muitas vezes nem é só por ser os grupos organizados. Porque, por exemplo, quando vamos jogar fora de casa, se eu for ao Dragão, por exemplo, agora não, porque está fechado, às portas fechadas, e normalmente temos que ir para dentro da gaiola. E se aquela questão do cartão avançar e nos obrigarem a tirar um cartão para ir e não sei o quê, não sei o que mais, e mais as regras de que não podes levar 16 anos, portanto, parece que para isto se arranjou aqui uma solução que eu acho que não vai para a frente, mas depois esquece tudo o resto e toda a podridão que está no futebol, achando que são as claques, que são os adeptos, ou que somos nós, ou seja quem for que vai ver o futebol, que são as pessoas que estão a prejudicar isso. Não. Pedro, eu tenho uma sugestão. Sim. Eu concordo com o cartão, se houver também um cartão de dirigente, onde sim, é todo, o registro criminal é validado, se existiu certo. Algum processo de corrupção contra ele, também é validado, se esteve envolvido em alguma investigação, se teve empresas falidas anteriormente, portanto, algum conjunto de normas que, se forem para os adeptos, eu acho que também podia-se pôr aos dirigentes e facilmente, se calhar, íamos ficar sem metade dos dirigentes. Houve um user no Twitter que pôs as duas imagens dos dados que eram recolhidos para o cartão do adepto e dos dados que eram recolhidos para a licença de porte de arma. Eram mais recolhidos para o cartão de adepto, que era uma coisa assustadora. Portanto, Mariana, isto juntando tudo, mostra bem como as prioridades estão trocadas. Não estou a dizer que não se deva olhar para a violência no desporto. Ainda recentemente, neste fim de semana, vimos a questão do Braga Vitória Sport Clube, o derby minhoto, que houve encontros que a polícia conseguiu à última da hora evitar, porque estava preparado um combate, uma espécie de combate entre adeptos dos dois clubes. Isso é uma questão da violência do desporto, e não se confunda também a violência no desporto com os grupos organizados, porque nem tudo cabe no mesmo saco. É preciso distinguir bem o que é que são criminosos, pessoas que estão única e exclusivamente a prejudicar e que não estão interessadas no futebol, e os outros que têm, sejam os ultras, sejam pessoas que gostem das claques, pessoas que gostem de ver o futebol simplesmente naqueles lugares, seja aquilo que for. E, portanto, as prioridades estão completamente trocadas e era preciso que alguém... Mas é muito difícil, não, repara, tu raramente vês estes assuntos a ser discutidos, não? Tu olhas para os principais programas, tu não és capaz, quando convidam alguém, um dirigente da liga, não são capazes de fazer as perguntas certas, é tudo as perguntas, era preciso alguém olhar para as transmissões desportivas e olhar se valia a pena discutir os direitos conjuntos ou não. Era preciso muito mais, era preciso também para isso que fosse possível que os três clubes, por um lado, e os outros também, claro, mas os três, que são normalmente aqueles que fazem mais fricção, fossem capazes, em alguns assuntos que são absolutamente fundamentais e são base do desporto de futebol em Portugal, pudessem discutir e falar, o que é uma coisa completamente impossível neste momento em Portugal, e portanto, olha, é muito complicado. Deixa-me só dizer uma coisa que há bocado em relação ao cartão de adepto. O cartão de adepto é também um momento ideal, se as coisas avançarem, para que os adeptos de todos os clubes se juntem e vejam efetivamente o que é que ali está e que possam dar uma resposta, esquecendo para aquela temática as rivalidades, porque naquele momento aquilo afeta-nos a todos e era preciso que nós conseguíssemos dar uma volta àquilo, porque aquele decreto-lei não tem ponta para onde se lhe pega. Nem tem nada por onde agarrar, a verdade é essa. João, o jogo com o Belenenses, já falaste sobre ele no Patreon, foi um jogo bastante complicado, em que o Sporting teve dificuldade em colocarem o ritmo do jogo como queria e como gostava de fazer. Temos agora um jogo importante, sim, mas com o Gil Vicente. O que é que estás à espera deste jogo de quarta-feira? Mais um jogo difícil. Isto vão ser todos jogos difíceis. Primeiro porque temos também muitas ausências, não é? Se a qualidade não abunda no plantel, depois com as ausências ainda mais difícil. E Mateo é uma grande ausência. Quer a defender, quer na construção do jogo. Portanto, é logo uma grande defesa, uma grande diferença. E depois porque o Gil Vicente foi um adversário muito difícil, em que perdemos para lá para o campeonato, eu e o Pedro estivemos lá. É um adversário extremamente complicado, ganhámos depois na Taça da Liga, o Pedro também foi a esse jogo, mas a verdade é que é um adversário muito complicado, muito organizado e, portanto, vamos ter dificuldades. Primeiro, as equipas já perceberam que, e eu referi isso no Twitter quando estávamos a ver o jogo, e também referi no Patreon, que entram todas a pressionar muito alto o Sporting. Não sei se já repararam, os primeiros 25 minutos, certo. A Belém dominou o jogo, porque pressionou muito alto e dificultou-nos a saída de bola, principalmente porque sem Mateo e com o Borja lá atrás, a nossa qualidade perde-se bastante. Mas ninguém aguenta aquela pressão durante muito tempo, e foi isso que o Sporting soube aproveitar. Primeiro aproveitou uma bola parada para o gol do Coates, obviamente também ajudou, mas depois o balançado, os jogadores não aguentam tanto tempo a pressionar, e o Sporting conseguiu colocar o seu jogo. Não tem realmente ainda muita qualidade, tem alguma eficiência, já se nota nos processos alguma eficiência, e pronto, fomos superiores e podíamos ter facilmente resolvido até o jogo no início da segunda parte com o quarto golo. Mas a verdade é que o Gil Vicente vai nos fazer exatamente a mesma coisa, se calhar vai jogar alto, vai pressionar rapidamente, temos que conseguir, contra o Belenenses não conseguimos, que é não sofrer golos, e depois em casa tentar obviamente, eu espero que Nuno Mendes continue a jogar, porque dá bastante profundidade ao lado esquerdo, isso foi notório no jogo, foi muito importante a profundidade que ele deu ao lado esquerdo, porque no lado direito, desculpem-me, nem Ristovski nem Camacho estão a encher as medidas, estão a ter pouca profundidade, Ristovski teve uma assistência, mas foi realmente num cruzamento, mas estão a proporcionar pouca profundidade ao ataque, e nós ficámos ali um bocadinho coxo lá direito, acho que toda a gente já está a perceber que falta-nos ali algo. Apesar de termos gasto um balouro por Rosier, temos um balouro por Camacho, temos o Ristovski, mas acho que nenhum deles, nem os três juntos, se calhar fazem um. E, portanto... É verdade. E, portanto, nós estamos ali com uma grande dificuldade em ter profundidade do lado direito, e isso também nos atrapalha um pouco na altura de atacar. Agora, o que eu espero é um Sporting que já tenha os processos mais organizados, que saiba reagir bem à pressão inicial do Gil Vicente, e depois conseguir construir uma vitória, nem que seja por 1-0, mas a verdade é que nesta altura é importante, é aquela pré-época que nós queremos que seja uma pré-época com vitórias, porque estas vitórias nesta pré-época são especiais, valem pontos. Exatamente, é precisamente por isso que temos que saber aproveitar. Pedro, o jogo com o Gil Vicente vai acontecer no dia do nosso aniversário, no dia do aniversário do clube. Há muito, muito tempo que o Sporting não jogava a dia 1 de julho. Achas que vai marcar o jogo também esse aniversário, ou precisamente pelo lado oposto de termos o estádio aqui vazio? Poderá não existir aquelas bancadas virtuais que se viram no jogo com o Belenenses, por exemplo? Quer dizer, eu para mim o mais relevante era aquilo que estava a dizer há pouco, quando estávamos a falar do jogo Belenenses e do Ruben Amorim, é a pressão adicional, obviamente vai aumentar um bocadinho mais. Até agora ninguém acreditaria, e não quero dizer que esteja muito mais fácil, mas a verdade é que toda a gente começa a pensar um bocadinho, se ganharmos ficamos ali a 9 pontos, sendo que 9 pontos ainda é muita coisa, e claro que vamos à Luz e recebemos e vamos ao Porto e essas coisas todas, mas não deixa de ser... Não deixa de ser ali algo que vai mudar. Há ali uma característica diferente. As pessoas percebem que há ali que do lado do Benfica as coisas não estão bem, e nós sabemos, se fosse no Sporting, ali a lei de Murphy iria funcionar e portanto nós íamos por ali abaixo. Se fosse papéis invertidos, Sporting a 9 pontos e Benfica atrás de nós a 9 pontos, era certinho que nós íamos parar ao terceiro lugar. Neste caso, pode acontecer, mas para isso temos que ganhar. Ganhar, a equipa de Gil Vicente é uma equipa matreira, deixa-me recordar que nós na primeira volta, eu fui ver os dois jogos, porque nós jogamos duas vezes seguidas com eles, sim. Jogamos para o campeonato que fui contigo, não é, João? Perdemos 3-1, sim. Perdemos 3-1, que viemos com lá, exatamente, foi quando eu mais uma vez no carro não cumpri uma promessa, porque eu vinha no carro a dizer que não meto mais os pés no campo, e depois na quarta-feira a seguir... Fui lá para ver a Taça da Liga, que até cheguei às 6 da tarde, e o jogo era às 8 e não estava ninguém no estádio, até pus uma fotografia, exatamente. Mas perdemos para o campeonato, num jogo muito complicado. Obviamente um Sporting diferente, um Sporting que entrava em campo e qualquer equipa à partida olhava olhos nos olhos connosco e poderia ganhar. Portanto, eu acho que essa, a diferença aqui é o atrativo de podermos aproximar mais do Benfica. Portanto, temos que ganhar, eu acho que temos todas as condições para ganhar, mesmo não tendo os jogadores, há dúvida que eu ainda não sei se já foi esclarecida, que eu hoje não vi muitas notícias do Sporting, se o Acuña já pode ou não ser convocado, eu acho que ele já está nos treinos, mas eu não sei se ele poderá ser convocado ou não, mas obviamente é uma equipa que está muito assente numa base muito jovem, como tu disseste ainda há pouco, dos tais 22 anos de média de idades que entraram contra o Bolonenses, e portanto traz aqui esse aditivo que é preciso alguma cautela. Um jogo bom contra o Bolonenses não quer dizer que dê um jogo bom contra o Gil Vicente. Eu espero que sim, espero que a equipa ganhe. Não sei, não haverá assim muitas alterações a fazer, a não ser que haja que algum jogador tenha alguma questão física. E tirando isso, o que eu espero, obviamente, é que o Sporting entre em campo para vencer. A questão dos equipamentos, como tu disse, estava-se a falar, é no dia dos equipamentos do adversário, já vamos falar dos equipamentos. Estava a falar dos equipamentos. Já lá vamos, é a seguir. Mas a questão do aniversário, este ano é um aniversário diferente e por isso também as coisas são todas à distância, não é possível ter público, não é possível eventos, essas coisas todas, e portanto são todas mais digitais e eventualmente o Sporting fará qualquer coisa diferente, diria eu, por jogarmos em dia de aniversário em Alvalade para o campeonato. Se é uma coisa virtual como fizeram no Estádio na Cidade do Futebol, seja aquilo que for, qualquer coisa, mas é, obviamente, é um dia diferente, não deixa de ser um dia que tem uma importância histórica muito grande para todos nós, o dia da fundação, do nascimento do clube que amamos, e, portanto, certamente o Sporting terá ali qualquer coisa para fazer, mas como todos sabemos, e para mim essa continua a ser a maior facada no coração, é estádios completamente vazios, sem um único adepto nas bancadas, que é aquilo que para mim é terrível. E deixar só aqui uma nota a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Obviamente nós comentamos em off aqueles temas que vamos falar ao longo do programa, eles nunca sabem aquilo que eu lhes vou perguntar. Não. E a propósito do aniversário número 114, tenho uma pergunta especial para cada um deles. João, 114 anos... Vou ver a água primeiro. Vou fazer com o Abel. Vambora. João, 114 anos de Sporting. Nos últimos 30 vimos 2-3 títulos no máximo. O que é que te faz amar este clube? O que faz amar este clube? Olha, Pedro, não olhos assim, a pergunta para ti também é difícil. Pois. Não é mesmo? Caraca, pensei que já podia preparar a minha. Claro, é muito fácil, Mariana. O Sporting para mim foi o amor à primeira vista. E é a mesma coisa como o caso das mulheres e dos homens. Portanto, quando é amor à primeira vista não tem muita explicação. É algo químico que se dá dentro de nós e nós optamos por escolher o clube. Depois vamos gostando mais algumas coisas que quando vamos ter uma capacidade mais de racionalizar esse amor químico, esse amor à primeira vista. E uma das coisas, obviamente, para mim, é os ideais do Sporting que me passaram, o ecletismo das modalidades. Eu não era capaz de amar um clube que tivesse só futebol, por exemplo. Não era. Acho que falta algo, porque apesar de ser o desporto rei, nós a gostamos muito, e clubes estrangeiros, que nós podemos até gostar de alguns, mas no Sporting é especial porque nós fomos acompanhando através do Jornal do Sporting, através de pessoas que faziam ginástica no Sporting, natação e tudo, e fomos ver que o Sporting era enorme através das modalidades, e portanto isso dá-nos um gosto especial, por isso é que vibramos tanto com as modalidades e com as vitórias europeias do Sporting. Eu acho que das que mais vibrei, tirando estas últimas, foi aquela Taça das Taças, ainda com aquela equipa quase semi-profissional do hockey. A 64? Agora tive uma branca. Aquela com o João Pinto, que era capitão, e Sporting ganhou o penalti, ficou no Ovar. 64, exatamente, a Taça das Taças. Estava agora, fiquei que saiu da 64, aí está certo. E portanto, isto é que nos faz amar o clube, e depois, obviamente, que existem momentos na nossa vida em que nós vamos conseguindo ainda amar mais, que é ir ao estádio, depois gera-se os amigos através do Sporting, depois vemos alguns títulos, também é importante, obviamente, essas recordações, grandes jogos, grandes feitos de atletas do Sporting a representar a Seleção Nacional nos Jogos Olímpicos, tudo isso vai cimentando o nosso amor, e depois é isso que nos faz que mesmo apesar desta crise, quando há o Sporting, nós ficamos sempre nervosos, e mesmo assim, ai, não consigo ver o Sporting, mas depois acabas por ligar a televisão, ou rádio, ou internet, porque já não se consegue. Exatamente. Pedro, tu achavas que a pergunta era a mesma, mas obviamente eu indo perguntar primeiramente, eu não iria fazer a mesma pergunta. Podia ser por questão de idade, por ser o mais velho, ou uma coisa qualquer, ser o último, ser o mais novo. Podia ser, mas não. Neste caso e também na sequência dos 114 anos que o Sporting comemora esta quarta-feira, pergunto-te, de todos os jogos que tu viste, e foram muitos, qual foi aquele que mais te recordas de ter terminado com um sorriso na cara e dizer assim, este é o meu Sporting? Não sei se foi com sorriso, mas que... Há três jogos, para mim, que são absolutamente marcantes na minha vida enquanto sportinguista. E deixo de lado aquilo que a minha mãe me foi buscar ao meu avô quando estava a assistir pela rádio, porque tinha a pulsação a 150 e já não podia ouvir mais. Tirando esses casos assim, que já foram há muitos anos, hoje em dia já não tenho esses, mas há três jogos para aqui que me marcaram muito. É o jogo contra os Salgueiros, obviamente. Eu lembro muito mal do primeiro título em 81-82. Tenho umas memórias, nem de festejos não consigo. Lembro-me de já ir ver jogos com o meu padrinho, mas não tenho. Foi muito mal festejado. E, portanto, como tu sabes, e toda a gente que nos segue, nós somos do Porto, eu e o João, e vivemos esse período desde o último título, que nessa altura, o último título era o de 81-82, até nós voltarmos a ser campeões, o Porto dominou completamente e nós sofremos ali muito, por morarmos nesta cidade, obviamente, que gostamos muito, mas sofremos muito. E, portanto, esse jogo é absolutamente épico e a mim custa muito não ter ido, foi uma decisão consciente, eu tinha começado a trabalhar há pouco, eu comecei a trabalhar em 99 e, portanto, pá, é não, claro, pusei-me a pagar 20 contos, era 20, 30 e 40, 20 contos era muito dinheiro, 20 contos era muito dinheiro e, portanto, eu só fui e reuni com os amigos em casa do meu avô, que é a pessoa do sportinguista, lembro perfeitamente, meti um comprimido debaixo da língua antes do jogo começar, e depois fui ter ao estádio de Salgueiros, com o Vidal Pinheiro, como o João também fez, e muitos sportinguistas fizemos, e depois fui para os Aliados festejar, que lembro perfeitamente. Esse é um dos jogos, para mim, absolutamente épicos. Depois, há um segundo jogo, para mim, que é... Por muitas razões, tem sempre histórias por trás e coisas assim, é o Sporting Benfica da Taça de Portugal, quando ficou 3-5, ou 5-3 neste caso, porque eu vim, eu nessa altura vi dezenas de jogos ao vivo entre Sporting, e também Vitória, o Sport Clube de Guimarães, porque na altura trabalhava lá e era sócio e ia ver muitos jogos do Vitória, eu vim de propósito, saí do Porto, para ir ver esse jogo, acho que se não estou em erro, fui para aí... ou às 8, às 8h30, uma coisa assim. Se vocês se recordam, esse jogo juntou as claques todas no Topo Sul, que era uma coisa que ainda não existia na altura. Andava-se a falar, mas não existia. Portanto, as do Norte vieram para o Sul, por causa que entregaram o Sul ao Benfica, para os adeptos de cargo da organização. E eu nem consegui, na altura, comprar bilhete para o Sul. Fiquei ali na zona lateral, perto da porta, tanto que eu quase que saltei para dentro do campo quando foi no 4-3. E esse jogo é incrível porque quando estava ao intervalo e estávamos a perder 2-0, eu lembro perfeitamente de pensar que, pá, se eu não morasse a 300 km e não tivesse que ir para o Porto, eu provavelmente tinha-me ido embora. Porque o Sporting jogou mal, estava para 2-0, o Rui Costa tem a oportunidade de fazer o 3-0, é uma sombra, e eu pensei, porra, isto. Eu do Porto para isto, caramba. A segunda parte é provavelmente a segunda parte mais épica que eu vi. Ainda hoje vejo muitas vezes um vídeo que há no YouTube com os relatos da Antena 1 ou da TSE, já não me recordo, que eu adoro ver aquilo porque aquilo é inacreditável. Opa, e não, eu não sei, já não me recordo, mas devo ter vindo com um sorriso incrível para o Porto de carro, porque fui e vim sozinho, e portanto era daqueles tempos, isso para vocês perceberem que não era assim há muito longe. Não era tão fácil encontrarmos como hoje em dia eu, claro. João, o Zé, não sei quem, nos encontramos com facilidade para ver os jogos. E há um terceiro jogo, para mim, que é fundamental porque sofri muito, que é o AZ Alkmaar Sporting, o célebre jogo do Miguel Garcia, porque eu comprei os bilhetes para a final, ainda antes dos quartos de final. E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, nunca me hei de esquecer, há de ir comigo para o céu, para a cova, ou para a incineradora, se for em cinza, seja o que for. Lembro perfeitamente como se fosse hoje, de aos 115, 114, que foi, do meu avô, no sítio onde víamos sempre, na sala de jantar de casa dele, e ele estava já de pé, e eu estava cá fora da sala, mas tinha uma espécie de muro, uma parede que é assim redonda, e eu estava deitado no chão, completamente do lado. Olha a televisão, a ver o tempo passar, e a pensar, lembro-me, se fosse hoje, a pensar assim, pá, na prática foi mais ou menos que eu disse isto assim, foda-se, tenho bilhetes para ir ver o AZ Alkmaar com o CSKA, e olhar para a televisão e pensar, isto foda-se, o Sporting não vai fazer isso. Epá, e quando o Sporting marcou o golo, o meu avô tem um filho que é portista e ele até estava na rua, pá, e eu levantei-me e nunca me tinha acontecido aquele choro compulsivo, sabes, de quando tu libertas aquela tensão. Isso aconteceu na Taça de Portugal com o Braga, mas não foi tanto, não chegou a ser tanto, e até foi um abraço, e já falamos disso aqui no Sporting 60, porque foi com o Zé, mas foi um choro compulsivo tão grande, que eu vim para a varanda e aos berros e a gritar e aquela coisa toda. Pá, e portanto, são três jogos que são absolutamente fundamentais. Não sei se sorri sempre no final. No final sorrimos sempre, obviamente, obviamente, mas são três jogos que eu não me esqueço e que são fundamentais para se perceber o quanto importante acaba por ser o Sporting e estes jogos nas nossas vidas, porque nós depois, quando pensamos nisto anos depois, ou quando refletimos, percebemos o que é a irracionalidade de um adepto de futebol, de um adepto de clube. Dos 7-1, estão aqui a perguntar, eu era muito jovem, 87, tinha 12 anos, 12 anos, meus caros, há 32 anos, ir a Lisboa não era assim tão facilmente, com 12 anos, para um meu 12 anos do Porto ou de Vila Nova de Gaia, ir a Lisboa não era assim tão facilmente. Eu ouvi o relato, o jogo passou na televisão, não é? Eu só ouvi o relato. Rua ia jogar com miúdos, ia fazer os golos, porque aquilo a certa altura já eram tantos, 3, 4, 5, 6, 7. Nós estamos a falar de uma rua onde eu morava e onde se brincava na rua, não é como agora hoje em dia os miúdos e fotos também, uma rua onde eu era o único sportinguista e a maior parte dos meus amigos eram 10, 15 miúdos só portistas, nem benfiquistas havia, portanto, obviamente que eles também festejavam. Pedro, deixa-me só dizer os meus três jogos. Claro, sim. Sem contar a história. Boa Vista 0, Sporting 3, porque éramos muito gozados porque ganhávamos no Bessa. Quando, e eu ia anos ao Bessa, quando matámos o Borrego? Não. Sim, matámos o Borrego. Foi um do Borrego, não é? Isso é no tempo de Sousa Sintra, não é? Sim, Sousa Sintra. O famoso vamos matar o Borrego. Certo. Okay. E isto foi um jogo marcante, principalmente para quem vive aqui. Éramos muito gozados na escola porque perdíamos sempre no Bessa. Era um estádio terrível, era um ambiente. Eu fui lá com o meu tio, ia lá todos os anos e íamos sempre a pensar que íamos ser derrotados. Foi o Marinho Pérez, com o gol de Careca também, o famoso Careca. Final da taça, Sporting Marítimo. Portanto, os jogos foram todos que eu vi ao vivo. Sim, também, é outro jogo importante. Muito importante, porque não ganhávamos absolutamente nada e conquistámos ali a taça, com os dois golos de Jardim Novo, convidado aqui de Sporting 160. E depois o jogo de Salgueiros, claro. Esse foi o único jogo que não vi ao vivo, mas quase que acho que vi ao vivo, porque depois fui para o final, no jogo, fui para o estádio. E, portanto, até me dá quase a ideia que vi o jogo ao vivo, porque para a festa mesmo. Portanto. Certo. Foi muito rápido, Mariana. Era só este. Não, e ainda bem que assim é, porque o Sporting é feito deste tipo de recordações. São 114 anos de vida que comemoramos na próxima quarta-feira. E o Sporting é feito dos adeptos e para os adeptos. E vamos no programa 195, portanto também é importante recordar este tipo de situações quando estamos a 5 programas. E é uma boa... Sim, já agora, Mariana, se tudo correr como estamos a planear, o programa 200 será o último programa, é uma grande coincidência, do Sporting 160 desta temporada, não é? Nós paramos sempre para férias, essas coisas todas, e portanto, à partida, se tudo, o calendário que já temos feito, à partida do programa 200, portanto aqui a 5 programas, será o último programa, até porque depois entram os períodos de férias, e depois é sempre uma complicação, as pessoas vão de férias e depois querem estar à vontade e ter que ligar as coisas, portanto à partida será o nosso último programa. Desta temporada, não é? Exatamente. Uma coisa é esta temporada, nós veremos de andar no programa 400 e a falar das mesmas coisas. Sim, portanto, 400, 500, por aí fora, 1000. Meninos, a verdade é que, apesar de comemorarmos os 114 anos da próxima terça para a próxima quarta-feira, portanto, à meia-noite de dia 1, o Sporting já anunciou que vai mostrar os novos equipamentos. São lindos, João... Mariana, são lindos, são lindos. Não, estou a brincar, não vi. Eu já vi, mas não vos vou dizer como é que são. Pronto. João, começo por ti. A Macron vai ser a nossa marca durante mais, pelo menos mais uma temporada. Fala-se de que poderão vir outras marcas, nomeadamente a Nike. Ou pode vir outra marca. Peraí, deixa-me pôr aqui outra marca. É deste lado, pode vir outra marca, nunca sabe, equipamento. Para aqui, assim. João, diz-se muito que a Macron foi a empresa que criou os equipamentos mais bonitos. Ainda na sequência dos 114 anos, qual foi aquela marca de equipamentos que mais te marcou? Epá, eu tenho uma, eu acho que há uma que eu só tive uma cópia de equipamento, que foi o meu primeiro equipamento de Sporting. Foi a da Lecoq Sportif. É, provavelmente o equipamento mais bonito sempre de Sporting. O Lecoq Sportif, é impressionante. Há aqui um amigo meu no Twitter, que é o Diogo, que ele tem imensas camisolas antigas, pá, que é a pessoa que eu tenho mais inveja positiva, porque ele tem camisolas absolutamente, e um abraço para ele, se ele estiver a ouvir, e às vezes, e quase sempre ouve, porque ele tem uma da Lecoq Sportif e, pá, aquilo é o verde Sporting. Eu acho que... Há marcas que, por exemplo, há algumas da Macron, tivemos algumas também da Puma ou da Reebok, pá, eu não gosto tanto do verde. O verde de Lecoq Sportif, para mim, era o verde Sporting. Foi por esse verde que me apaixonei, percebes, Mariana? Foi esse o primeiro amor. Embora, obviamente, também tenho que referir que adoro as da Hummel, também gostei muito das da Hummel, dá-nos muitas boas vibes, as da Hummel. Também gostava da Adidas, havia uma da Adidas que eu achava fantástica mesmo, mas tu pediste-me a melhor, não é? A maior é para mim, e portanto, Lecoq Sportif, as pessoas realmente não se lembram se calhar dessa, e por isso se calhar vão mais para as outras, para Adidas, Puma, Reebok, Hummel. Pá, mas a Lecoq Sportif era o verde, o tecido. Eu tive uma daquelas camisolas que se dá aos putos, que foi no Natal o meu tio, que é sportingista, deu-me a mim, que era a imitar, mas aquela camisola tinha, era tão a imitar que era de lã, portanto aquilo era tão possível usar no inverno, embora aqui o João Castro usasse também no verão e jogasse com ela, não é? E ficava a suar, fico maluco. Certo, lá está, mas era a camisola. Era a única que eu tinha, aquilo até picava. Estão a perguntar se ainda existe a marca. Existe a marca, Lecoq Sportif. Não sei se ainda faz equipamentos esportivos. Isso acho que. Não, acho que. Isso não, acho que não. É só mesmo não. Vestido. Só... Mas, por exemplo, sim. Eu tenho umas sapatilhas que comprei o mês passado da Lecoq Sportif, verdes e brancas. Para levar aos jogos. Agora mudei de Adidas para a Lecoq Sportif, porque eles pagaram mais, não é? E então eles mudaram, claro, eles pagaram. Ah, eles. Ah, peraí. A Lecoq Sportif é o patrocinador da seleção francesa. Ah, pois. Não é? Exato. Não, no rugby. Ah, Adidas. Eu tenho quase certeza. Não. Adidas é no futebol. Não, é o Lecoq Sportif, é a camisola do rugby da seleção francesa, acho eu. Sim, mas é, por exemplo, estava agora a lembrar se eles faziam equipamentos. Eu acho que ainda fazem no rugby, eu acho que é o equipamento da seleção. Futebol talvez sim, mas do rugby, acho que era a equipa. Já vou procurar, mas acho que era. Exatamente. Mas era o verde. Eu se arranjar daqui a um bocado uma imagem. Não, João, já tenho aqui. Olha, no rugby tem a seleção francesa, exatamente. Tem o Rugby Racing 92. No futebol tem o Saint-Étienne, os Camarões, o Atlético Mineiro e um clube que eu só tenho as iniciais, eu não sei que clube é este. Ah, e o Troyes de França. Quatro clubes ainda. Pronto. Mas lá está, eles perderam muito porque eles abandonaram o futebol. Claro. E nós estamos aqui a falar de equipamentos, porque se falou muito da Nike e qual é a melhor e que o Sporting deve escolher. Pá, que for o melhor negócio, isto aqui a camisola que for o melhor negócio, quer em termos de pagamento, quer em termos de visibilidade de marca. E acho que é um assunto que vamos falar, se calhar até vamos fazer algum Patreon sobre isso. Outra alternativa, os clubes brasileiros, alguns têm feito equipamentos de marca própria, é uma alternativa, não acho que seja uma alternativa para já para o Sporting, pelo menos para o futebol. Mas podia ser uma alternativa interessante para modalidades. Se, no futuro pode ser uma alternativa interessante para modalidades. Uma das coisas que eu tenho pena era aquele concurso das camisolas que o nosso amigo Luís Silva ganhou, porque eu acho que isso, essa personalização da camisola, do terceiro equipamento, feita pelo um adepto, acho que foi uma das coisas mais bem feitas do Sporting nos últimos tempos em termos de marca e de marketing. Porque envolve todos os criativos que nós temos no suporte, envolve todos os leões que queiram mostrar e ter ideias, e acho que é uma boa ligação com os adeptos. Acho que nós podíamos aproveitar isso e este terceiro equipamento este ano também podia ser assim um concurso, não foi, o que é pena, mas pronto, em termos de marca, obviamente que tem que haver aqui uma simbiose perfeita entre a proposta financeira e depois também a disponibilização da marca, a possibilidade, a notoriedade, e obviamente que muita gente defende a Nike por causa disso, se calhar até os templates até são mais feios das camisolas ou mais standardizados, mas pode ter a vantagem de ter a camisola Nike em muitas lojas no mundo, a camisola de suporte em muitas lojas no mundo. Portanto, há aqui muitas coisas que têm que ser avaliadas pela direção. Nós não temos os dados, não sabemos as propostas. Claro. E, obviamente, isso a Macron completou uma etapa, que vai ser a última agora na próxima época. Vamos ver que tipos de camisolas. Deixou-nos algumas camisolas engraçadas. Deixou-nos a do concurso, não é? Aquela do concurso que o Luís ganhou. Deixou-nos uma da Liga dos Campeões, como lembro que foi o Nani que apresentou, que era muito bonita, muito bonita, das mais bonitas que eu já vi. Infelizmente não a comprei e já tenho muita pena, porque eu achei que era das mais bonitas que nós fizemos. Agora temos que ver qual é as propostas, porque marcas há muitas, mas aqui o Sporting tem que ver, tem que fazer uma análise profunda do que aquilo que quer. Portanto, não, nós podemos dar o nosso palpite pessoal e, portanto, pouco mais do que isso, porque nós não sabemos as propostas que estão em cima da mesa, não é? Imagina que a Nike dá o mesmo valor da Macron e, obviamente, a notoriedade é superior. Mesmo que dê um bocadinho menos, temos que fazer sempre aqui umas contas de prós e umas vantagens, uma análise SWOT sobre isto. Portanto, é muito difícil nós estarmos aqui a dizer. Agora, preferências, obviamente, que se calhar nós gostamos de mudar e, portanto, se calhar até mudamos de marca, mas podemos sempre ter aqui uma surpresa, ou agradável ou desagradável. Vamos ver quando elas saírem. Mas para já estamos à espera das Macron, desde este ano. Vamos ver se tem aqui alguma surpresa ou se os modelos vão ser mais ou menos parecidos com os que têm sido já noutros clubes da Macron. Atenção, há camisolas interessantes também. O Macron pode vir a surpreender por ser, de facto, a última temporada connosco. Agora, Pedro, em termos de notoriedade, e como falava o Castro bem, a Nike tem um nome internacional que pesa neste momento muito mais do que a Macron. Achas que seria a opção mais viável para o Sporting, ainda que, obviamente, não saibamos aqui valores de ofertas em termos de marcas? Oh, Mariana, e lá está, nós temos muito desconhecimento do que são os dados e, portanto, sem isso é muito difícil ter uma opinião completamente bem fundamentada. No entanto, eu ainda hoje partilhei um texto que escrevi em 2013, uma coisa muito pequenina, sobre, também na altura quando a Macron se falava que ia ser o patrocinador do Sporting, eu penso que na altura ainda não estava fechado. A verdade, o Castro já disse duas coisas. Uma é o valor do negócio, que nós esperamos que seja sempre mais rentável, deixa-me pôr aqui o dedo, o valor do negócio mais rentável, e é aquilo que se procura. Por exemplo, quando a Macron veio para o Sporting, ou assinou o contrato com o Sporting, nós vinhamos de um contrato com a Puma de 600 mil euros anos e passamos para 2 milhões de euros ano. Portanto, estamos a falar de um negócio com outra dimensão e na altura estávamos muito atrás dos dois rivais. Portanto, essa é a primeira questão, o valor do negócio. Obviamente que se a Nike pagar mais do que a Macron ou qualquer outra marca, porque as pessoas às vezes falam da Macron, é evidente que a expressão a nível mundial em termos de futebol, a Nike está em primeiro lugar, a segunda é a Adidas e a Macron é a terceira. A Nike, obviamente, tem 30 e tal por cento de clubes a nível ou europeu ou mundial, já não me recordo dos dados que ainda hoje estive a ver, e a Macron está ali na casa dos 8%. Obviamente são dimensões diferentes, diria que sendo um negócio feito diretamente com a Nike e não como o Rio Ave tem ou como o Marítimo, que são coisas completamente diferentes, tu podes, obviamente, utilizar até, diria, os canais de vendas das lojas da Nike, que obviamente têm mais amplitude que os da Macron, ou que qualquer um. Depois há outra questão que é sempre falada, que é, há o negócio, que todos nós temos, obviamente, queremos o melhor para o Sporting, quem está a tratar do negócio é também de querer isso, e depois as perspectivas da camisola ser algo, o Castro já disse uma coisa muito importante, quando são um determinado tipo de equipamentos, que aquilo é, metes um template, é chapa 5 e está a andar, é triste, não, falta ali, e isso acontece, repara, isso acontece, eu já vi amigos meus do Benfica a queixarem-se da Adidas ao final não sei quanto tempo, e recebem muito dinheiro, mas também acontece com a Adidas, como acontecerá certamente com a Nike, como acontece com a Macro, acontece com muitos. E essa é a questão, porque nós sabemos os equipamentos, todos nós comemos com os olhos, passando aqui esta expressão, mas, portanto, isso é muito importante para se falar. E depois, há uma questão que eu tenho pena, que a Macron, não tenha explorado no Sporting. Eu vi que, agora não me recordo o clube que eles fizeram, e está em vigor, mas depois posso me lembrar daqui a um bocado e procuro, que é não se ter aproveitado e não se ter feito qualquer coisa na área do vintage, dos equipamentos vintage. O Castro já falou aí do terceiro equipamento, é muito interessante. Olha, vejam, por exemplo, o terceiro equipamento do Vitória Sport Clube, que está no site da Macron. Um equipamento absolutamente... Aquilo não é fácil, não é um equipamento que se olha logo e que aquilo encaixa, mas é um equipamento com uma complexidade, mas que depois de apreciares bem, tu vais gostar daquilo. E é isso que eu acho que gostava de ver um bocadinho mais, sendo que, para se perceber se isso tem viabilidade ou não, era preciso conhecer os números. Ou seja, era preciso ver se fazer vintage se vendia ou não e se os adeptos estavam interessados, e mesmo o terceiro equipamento, se realmente, eu acho que o terceiro equipamento, se for bonito, se for, porque o terceiro equipamento, eu espero sempre qualquer coisa diferente, e depois nós temos um problema não, uma questão é que nós, na realidade, temos sempre que lançar quatro equipamentos, é o principal, o secundário, que tem as regras que todos sabemos, é o alternativo, eu espero que seja alternativo sempre, e essa é para mim a questão, o alternativo, é suposto ser alternativo, dentro daquilo que são os padrões do Sporting, as cores do Sporting, façam ali qualquer coisa que seja efetivamente alternativo. E depois, o Stront, porque obviamente o Stront tem uma importância muito grande no universo leonino. E portanto, nós temos aqui... Agora, há aqui um património muito rico por explorar. Há muitas figuras, desde os peruteus e as altas, há um conjunto enorme de figuras, de questões, taça das taças, sei lá, uma série de aspectos que podem e devem ser explorados, que devem ser falados quando se estão a negociar este tipo de equipamentos, que são contratos, obviamente, que devem ter negociações difíceis, com vários aspectos a ter em conta, não é só chegar ali e dizer, eu pago tanto e está feito e fazemos uns X equipamentos por ano, não, há inclusive equipamentos que depois, contratos que se estendem para postos da formação, seja o que for. Modalidade. E, portanto, é mais modalidade, é uma oportunidade interessante. Agora, não se descredibilize, que é uma coisa que a mim me mete alguma aflição, ver os adeptos todos a falar da Macron, não descredibilize, porque na altura que era preciso pagar mais, foi a marca que chegou à frente, não foi a Nike, não foi a Adidas, nem foi a Puma, nem a Reebok, foi a Macron que chegou à frente para valores próximos dos outros, portanto, não se descredibilize, e alguns descredibilizam, enfim, porque lhes dá jeito de atacar quem fez o negócio, e depois vamos, obviamente, procurar o melhor negócio, que eu não vou sair daqui da cadeira, mas quem está à frente disso que trata o melhor negócio, para nós termos cada vez mais opções, passando aqui pelo Inasmo, e coisas diferentes, que eu acho que é preciso procurar aqui alguma criatividade pelo lado do esporte. Um dia serás tu, Pedro, bancada 2021, cá estaremos à tua espera. João, o programa já vai longo, vamos então para as tuas notas finais. Ora bem, vamos para as notas finais e as notas finais, primeiro eu ia começar por aquilo que tem sido referido muito no Sporting ultimamente, que é a juventude da equipa principal, porque ainda há muitos jovens e que estão a treinar agora já, e até já treinaram com a equipa principal, devido a quando foi o primeiro treino após o jogo do Belenenses, nós temos ali muitos jovens capazes que podem vir a ser bastante úteis. E, portanto, o que eu queria referir aqui é que a academia é um bem essencial para o Sporting e não é um bem essencial para o Sporting só quando estamos mal ou quando nos lembramos que é preciso ir lá buscar jogadores porque o plantel está mal. Não. Tem que ser visto sempre como uma aposta. Mas o que o Pedro referiu esta semana e muito bem na comparação com o Ajax, e acho que foi até um belo tema, embora nesse dia não tenha muito tempo para estar ali a discutir com eles, discutir no bom sentido, obviamente, é que não basta esta ideia de formação, é preciso realmente, e o Ajax contratou e muito, se eu não me engano, mais de 56 milhões investidos em jogadores nessa época. Portanto, temos que ver aqui uma simbiose entre a formação e apostas certas. E aqui a grande dificuldade é essa, é nas apostas certas. E, portanto, mas não podemos, neste caso, desprimorar a formação e, por exemplo, também o scouting, ainda agora saíram mais dois elementos, do Sporting, do scouting, e, portanto, o que foi uma bandeira desta direção do scouting, a verdade é que o departamento de scouting já foi quase dizimado, foi todo embora ou remodelado. Portanto, na consequência da primeira aposta não terá corrido bem ou não foram escolhidas as pessoas certas, e espero que estejam a ser montadas um departamento mais eficaz e eficiente no scouting, porque isso é que nos vai permitir gastar menos, gastar bem e nas apostas certas. Portanto, esse era o primeiro jogo, o primeiro ponto que eu queria referir, porque eu vi duas saídas do scouting e, portanto, estou a ver que já existe outra transformação e quando, às vezes, quando se mexe muito nesse tipo de aspecto, é verdade. Depois aqui o Abel está a perguntar se o Bragança pode ou não jogar. Não, não pode jogar, porque o Bragança estava emprestado ao Estoril, portanto, Abel não pode jogar. Os Júniors, os ex-Júniors já podem jogar, os 5 jogos finais, e, portanto, por exemplo, o Tiago Tomás já poderá jogar, penso que até já no próximo jogo. Portanto, fica já também aqui esclarecido. Outra nota final para o Sporting será realmente o que me preocupa, que também é a próxima temporada e o planeamento da próxima temporada. E era uma nota que, no outro dia, perguntaram se eu achava que o Sporting devia ir para fora, para o estrangeiro, ou se devia fazer o estágio cá em Portugal, se não era demasiado mal ficar na academia. Eu acho que não é demasiado mal, principalmente nas circunstâncias que nós estamos, e portanto também os jogadores vão ter um tempo curto de férias, porque já tiveram parados muito tempo, e portanto acho que não se deve desprimorar assim tanto a academia para que não fique, para que não seja possível o Sporting fazer a sua pré-época na academia. Não vejo mal nenhum, e portanto a nota é que se a academia está a ser investida e se está a ser feita investimentos largos em termos de infraestruturas na academia e melhoramentos, porque não utilizar as mesmas e preocupar-nos com outras coisas? Porque se formos a fazer estágios, como já fizemos nos Estados Unidos, em que deu um saldo negativo, se calhar mais vale ficar por cá. Mais vale ficar por aqui. Portanto, era um dos aspectos, porque eu tinha aqui estas duas notas bastante, bastante preocupantes, que era a remodelação, a aposta de jovens e a remodelação do departamento de scouting, e também esta situação que me perguntaram em privado sobre o estágio do Sporting. Eu sei que é importante às vezes nós irmos para os estrangeiros, para os imigrantes, mas nesta altura e com estas condições que nós temos, que ninguém esperava isto, obviamente, se calhar ficar por cá não é uma má hipótese. Varela, as tuas notas finais? Olha, antes de ir às minhas notas finais, vão ser três, e só uma é que tem a ver com o Sporting, duas não têm, mas antes de ir às notas finais, hoje por acaso estava a ver, recebi uma imagem de alguém que partilhou no WhatsApp de uma conferência que vai haver, uma conferência não, um meetup que vai acontecer na próxima quarta-feira, exatamente no dia em que fazemos anos, o Sporting faz anos, organizado por uma empresa que se chama Next 3 Sports, ou 3 Next Sports, nem sei bem como é que aquilo é, que era sobre inovação no futebol e como é que os dados podiam criar vantagem na performance. E um dos convidados, curiosamente, é um senhor do Benfica, que está há 3 anos no Benfica, que eu andei hoje a tentar perguntar a algumas pessoas se o já tinha visto ou não. Que é o Head of Sports of Data Science, e já está há 3 anos no Benfica. Achei engraçado. O Benfica, se é verdade, porque parece que sim, há 3 anos tem um Head of Sports of Data Science, que mostra bem o grau de atraso que nós temos em relação a alguns assuntos que me parece que estão a ficar para trás no Sporting, mas posso estar completamente errado e nós temos lá algum escondido. Muito bem, passando às minhas 3 notas finais. Uma delas, a primeira, vou tentar ser muito rápido, uma tem a ver com a questão que nos últimos dias vimos Miguel Calo, o administrador do Sporting, a responder no Twitter a várias pessoas. Aquilo que são momentos até bastante interessantes, podiam ser, e estavam a ser em alguns casos, e eu consegui gerar ali algumas respostas, curiosamente uma delas até saiu nos 3 jornais esportivos, mas estava a ser interessante ver algumas respostas dentro daquilo que ele pode dizer. Infelizmente parece que já não vai acontecer mais, porque entretanto saíram notícias nos jornais, mas é às vezes é uma dificuldade que se tem em porque muitas vezes começa-se logo a insultar e as pessoas quando estava a ser interessante discutir alguns pontos e de alguém que estava lá e que podia nos trazer aqui algumas coisas. É uma pena que eu aproveitei já o convidei várias vezes, como ele me tenha dado a responder aos tweets. Pode ser que ele queira vir cá e falar com mais calma, prometemos tratá-lo bem dentro do possível. Mas no sentido em que estava ali a trazer alguns insights que dava para uma discussão e para perceber-se algumas coisas. É uma pena, mas pronto, fica ali, fica à nota, porque era interessante que tivéssemos assim mais exemplos desses, desde que não trouxesse, obviamente, nenhuma informação confidencial que ele não fez. Depois, duas notas que não têm nada a ver com o Sporting, nem com apenas duas recomendações. Saiu um livro muito interessante que se chama Clube Empresa, do brasileiro Ilan Simões. Ele anda pelo Twitter. Quem estiver interessado, eles vão fazer uma remessa para Portugal. Chama-se Clube Empresa, tem capítulos dedicados a Portugal, tem a ver com os 30 anos da formação das SADs, das Sociedades Anónimas Desportivas. Quem quiser, eu tenho tweets sobre isso, mas diga, porque eu ponho em contacto com a pessoa que vai tratar das encomendas todas, o Irlan e a Corner, que é a editora brasileira, que está na edição do livro, vai fazer um envio de uma remessa para cá. Quantos mais formos, mais barato sai, porque o livro até tem um preço, pela conta, aquilo andará nos 8, 9 euros fazendo a transmissão do real para nós, e portanto, encomenda para, livro... mim. Encomenda para mim. É? Duas. É só avisar, porque quem está a tratar, na realidade tu conheces muito bem, é o Sérgio Ingrácia, ele que está a recolher e também sabes quem é, Mariana, o Ioco, dos Comércios da Benfica e do Benfica Independente, e ele é que está a juntar as encomendas todas, e o João Tibério também, para tratar disso. E depois a minha última recomendação, Desportos no Mundo, Netflix, vejam, 8 episódios, 30 minutos, são desportos que não têm nada a ver com aquilo que estamos habituados a conhecer, são desportos com paixões, exatamente, são desportos que movimentam paixões num determinado contexto, pode ser um país, como já vi, por exemplo, do Quirguistão, ou da Escócia, Coquebaru, pode ser a Escócia, o Highland Games, como podem ser de cidades, pode ser o Texas, Austin, o Rollerblade, como pode ser o, mais recente, logo o primeiro, o famoso Calcio Histórico, que é de Florença. E portanto, vale a pena ver, são 30 minutinhos, aquilo vê-se muito rapidamente, e são 8 programas, eu diria que alguns de vocês conhecerão, outros não, foi preciso chegar ao quinto para não conhecer, os 4 primeiros conhecia, o quinto já não conhecia, no sentido em que, porque vieram-me logo a dizer, tanto não viste o Rambo, vi o Rambo, mas não me lembrava, e não é bem a mesma coisa. Eu também me lembro, mas não era bem o mesmo, o princípio é o mesmo, e é um desporto absolutamente engraçado. Deixa-me aproveitar aqui a deixa, porque eu tenho visto à custa do Pedro e do tweet do Pedro, já vi os 3 primeiros, Pedro, o terceiro é sobre o scuba diving, o mergulho livre. É muito espetacular, bom. É muito bom. Eu, por acaso, o das Filipinas, do mergulho do livro, e o primeiro, do Calcio Histórico, pela forma humana como eles ligam depois às pessoas, porque eles também tentam muito ligar a relação das pessoas, porque aquilo é tudo por paixão, ali não há dinheiro a movimentar quase nada, é a paixão das pessoas, ou à cidade, ou ao desporto, e aquilo é muito interessante ver como é que com as pessoas. Esse das Filipinas é muito duro, porque inclusive tem momentos em que a coisa pode correr mal, podem mesmo morrer, como não morreu, mas como aconteceu, como vimos ali em algumas partes, desmaiam, porque é normal no mergulho livre acontecer isso. E, portanto, é uma série que se recomenda, quem quiser ver, Netflix, 8 episódios. Deixa-me só Deixa-me só responder aqui ao Simão Pedro, que ele pergunta aqui, guarda-redes, gostava de ouvir a vossa opinião. Sim, sou a favor que exista uma contratação para combater positivamente o Max, para dar aqui uma competitividade dentro do plantel, portanto, sim, sou a favor, mas não que seja o Olsen. Mas sim, sou a favor, portanto, de um reforço para a baliza. Obviamente que Ruben Amorim vai escolher um guarda-redes que saiba jogar melhor com os pés. Já o escolheu para a equipa B, e por isso é que vamos buscar um guarda-redes que é desconhecido para muitos, mas para a equipa B é um guarda-redes que joga muito bem com os pés. E, portanto, sim, era importante reforçar essa posição. Agora, se me perguntarem assim, nós não temos muito dinheiro, isso é certo, não temos. E essa posição pode ficar assim só com os jovens e vamos forçar antes outra posição? Sim, também sou a favor que, se calhar... É preferível um grande extremo, que nós precisamos muito, do que reforçar essa posição da baliza. Pronto, era só para... Deixa-me só dizer duas coisas, João, também aqui, que estão aqui a perguntar, e aproveitando, uma para o... Desculpem lá, que eu estava agora aqui a buscar o link. Uma para o Tiago Carvalho, estava a perguntar qual é o link da conferência. Eu não tenho o link, tenho a imagem, mas eu coloco depois até no Discord. Eu coloco lá para até no canal próprio onde nós temos para as ações comerciais e marketing. E depois estavam aqui a perguntar se havia alguma nas riscas, nos estatutos. Nos estatutos de Sporting, em relação aos equipamentos, só existe que o equipamento a envergar pelos atletas deve adotar, em princípio, as cores tradicionais do clube. Acho que a única coisa que existe é o artigo 10 e não me parece que haja mais alguma coisa a dizer sobre o equipamento. Não creio que tenha que ser obrigatoriamente de riscas. Agora, não me parece que... Agora, não me parece de todo que o Sporting algum dia faça um equipamento sem ser de riscas, o principal. O que pode acontecer, como eu já pedi várias vezes, e é algo que eu ponho uma velinha sempre aqui na janela, é que um dia o equipamento principal com que nós joguemos seja o Strompe, sempre, ou seja, o nosso equipamento principal esta época vai ser o Strompe, e entramos em campo todos os jogos com o Strompe. Pode ser que aconteça um dia, ficaria muito contente, é uma coisa que eu já peço há muitos anos. Acho que é uma homenagem mais... No centenário. O centenário já poderia, utilizou-se mais vezes, mas era algo que eu gostava, que parece que é... E depois sim, numa outra fase, ser utilizado como alternativo, mas as riscas... Pelo que eu sei, pelo que eu tenho aqui dos estatutos, eu entretanto abri os estatutos, o artigo 10 do equipamento só diz que o equipamento a envergar pelos atletas deve adotar, em princípio, as cores tradicionais do clube. Este, em princípio, também devia de sair, porque não se vai alguém lembrar e pôr agora um equipamento vermelho, quer dizer, este não há cá princípios nenhuns, vermelho e azul não tem nada que aparecer no equipamento, mas que raio de princípio é este? Temos que alterar. Não, é só para referir que em relação às riscas, Mariana, nós já jogamos e quando fomos já à final da UEFA nesse ano, acho que jogámos com o equipamento com as riscas mais fininhas. Não é? Na equipa de Rochenbach, Coutinho, as riscas eram muito mais fininhas e, portanto, logo por ali vê-se que não deve haver nenhuma dimensão própria para as riscas, mas como o Pedro disse e bem, se calhar já convinha colocar lá, pelo menos, a obrigatoriedade do verde e branco, digo eu. Olha, deixa eu dizer outra coisa que estão aqui a dizer do Vintage, eu também sabia, da Copa. Sim, o Copa tem o Porto e Benfica, não tem o Sporting e não tem porque, aparentemente, o Sporting depende ainda não quis. Depende do clube, não é uma coisa que a Copa tenha dito. É questão de direitos, Pedro, é porque estamos os direitos. Mas nós já podíamos, na verdade, já podíamos ter feito um teste, qualquer coisa para perceber. É evidente, não te podes lançar a maluco, mas pelo menos perceber e a dizer. E depois, um dia mais tarde alguém disser, é fácil justificar, olha, não voltamos a fazer porque quando fizemos, não correu bem, pode-se dizer em Assembleia Geral, fizemos 50, venderam-se 10, ficamos lá com 40, que ainda hoje estamos a vender em promoções, quer dizer, pode ser assim uma coisa do género, portanto, mas pronto, qualquer coisa assim do género. Muito bem. Mariana, e acho que já vamos fechar, não é? Vamos buscar a música. De ir rever os estatutos, já está na hora, já falámos sobre isso várias vezes. Sim. Mas vamos deixar isso para um próximo programa. Meninos, muito obrigada à presença de vocês os dois hoje, esta semana, uma vez mais. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Quarta-feira o Sporting faz 114 anos. 114 anos de esforço, dedicação, devoção e glória. Eis o Sporting. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Uma ótima semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Yeah.